Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Jurandir Filho e estou aqui com o Felipe Mesquita. Estou aqui. Evander não tá aqui. Bruno Carvalho. Oi. Não é possível. Aí foi, né? A tristeza consumiu. Animadíssimo. Uma pergunta aqui do Ricardo Marques Pinto. Perguntinhas que vocês deixaram lá no Hotmart. No caso, aí no Hotmart. Já que vocês estão escutando nele. Ou será que não? O que o 99 Vida trouxe de mais inesperado nas vossas vidas? Inesperado? Inesperado? Ah, eu tenho um que eu falei, eu comentei, acho que a gente tava em off já. Mas foi através do 99 Vidas que eu acabei ingressando na indústria de jogos, né? Porque foi pela oportunidade do 99 Vidas que nos levou até a parceria com a Qbyte. Depois disso, eu acabei ficando na Qbyte para ajudar algumas coisas lá. E aí eu até comentei com... A gente comentou em off que uma das coisas mais legais disso é eu poder trocar ideia com o pessoal da indústria, sabe? Conversar com gente de empresa de videogame que antes pra mim era algo inimaginável, né? Pô, um dia eu vou estar trocando ideia com o diretor da empresa X, com o game designer do jogo tal, sabe? Pô, é um baita de um prazer, assim, é algo que eu não imaginava. Isso é totalmente inimaginável. Antes eu gostava de jogar videogame e falar de videogame. E hoje essa oportunidade, através do 99 Vidas, me fez fazer parte da indústria, né, cara? Olha, Bruno, né? Bruno aí, o nosso Kojima, ia falar Kojima cearense. Também, pô, eu sou cidadão de todos os estados brasileiros. Pronto. Um grande beijo pra todos os estados brasileiros. E os baianos? Opa, sempre um cheirinho pros baianos aí, Tu torceu pro Davi, Bruno, no Big Brother? Oh, shit, here we go again. Não, né? Cara, vamos falar a verdade? Sinto muito pra quem caiu no conto do vigário desse cara, mano, porque... Conto do vigário. Bastou ele botar um pé pra fora que ele mostrou quem ele realmente era, mano. E eu nunca acreditei nesse cara, velho. Ah, dispensou a mulher. Nunca. E tava na cara, desculpa. A primeira coisa que esse cara ia fazer... É um bando, desculpa. Mas é um bando de gente passando pano, porque o cara tava doidinho pra catar outra menina lá. E vinha com um charmezinho. E aí todo mundo, não, imagina. É uma amizade super natural que tem entre eles. Ai, para. Vocês que nunca viram amor de irmão. Falei, meu amigo, isso aí tem outro nome de onde eu venho, tá? Só, é uma, mano, tesão. Essa galera aí que caiu nesse truque, eu falei, não, mano, vocês estão totalmente por fora, velho. Caíram no truquezinho barato de... Nossa. E aí agora estão aí, ai, eu não sabia, eu não esperava, eu não sei o que. Ah, para, mano. Tava, mas, mano, tem um negócio que... Na cara dele que ele ia fazer isso. Tem um negócio também que é importante, é que o Big Brother, ele é um programa que não é sempre quem merece ganhar que vence, né? Quem verdadeiramente merece ganhar? Eu, de verdade, eu não. Eu. Durante quase basicamente todos os anos, eu nunca tenho uma pessoa que eu tô torcendo pra ela ganhar. Mas tem pessoas que eu vou torcendo pra elas ficarem, porque é ou entretenimento ou eu acho mais justo, sacou? Eu acho que o sentimento é mais esse do que ter uma pessoa que você quer ganhar. É difícil, eu não quero que nenhuma daquelas pessoas ganhe. A única pessoa que eu queria ganhar esse dinheiro era eu, sacou? Eu também queria. E como não é, essa opção não é uma, isso não é uma viável, possibilidade, né? Eu preferia que ninguém ganhasse o dinheiro. Chegasse no último dia, os caras falaram, velho, não tem dinheiro nenhum. E aí ia ser um caos muito maior. Queria que o Tadeu Schmidt falasse assim, gente, nessa edição, ninguém que tá aqui na casa isso. Vai ganhar. Quem vai ganhar vai ser você, Felipe. Com certeza, exato. É isso que eu acordo, às vezes no meio da noite, pensando. Mas assim, então eu geralmente torço pra pessoas ficarem. Não quer dizer que a pessoa é boa ou ruim. Por exemplo, eu achei muito pai quando a Fernanda saiu. Também, porque acabou a graça. Um entretenimento bacana. Ela é uma pessoa boa? Claramente não. Ela falou cada absurdo inacreditável ali. Sim. Mas o entretenimento Mas eu entendi uma coisa que ela falou lá, né? Repercutiu muito quando ela falou sobre os filhos dela, né? Não sei o quê. E as pessoas não entenderam. E aí muitas mães vieram a público falar assim, cara, eu entendo completamente o que sim, ela tá falando. É a pessoa porque ela normal. Não, quando ela fala, ah, chega um momento que eu quero jogar meus filhos da janela. Não é... literal isso, entendeu? Uma fala absolutamente normal no dia a dia. É o estresse da maternidade. Da pressão, entendeu? De ser mãe, é isso. Isso, exato. Mas lá dentro virou outra coisa, né? Mas beleza, mas... Virou, né? Uma dimensão absurda. A Xuxa foi a público, caralho, falar assim, ai, meu Deus, que absurdo e responsabilidade ela falar isso. Aí a galera respondeu, ô Xuxa, tu tem 50 babás pra tu, pra Sasha. Exatamente. Agora uma mãe que tem que trabalhar sozinha, porque o marido abandonou, um filho autista, sabe? Cara, exige muito da mãe em si, né? É, a relação então ela, é fabulosa. Ela foi um desabafo de mãe. E outra. Tá no extremo, sabe? É totalmente entendível. O gente, que eu não gosto é da indignação seletiva que esse Big Brother também mostrou. Porque, óbvio que muita gente falou absurdos, inclusive o próprio Davi. Mas aí na hora que era o Davi que falava, todo mundo vinha lá e fazia... Gira regional. É, gira, mano. E aí, é assim, ó. Não sei se vocês viram, o cara conseguiu dar uma cagada no penúltimo dia. Você viu o que ele falou lá? Que ele queria ter filho homem pra ensinar a ser macho. É. E aí todo mundo, não, você tem que entender. Mano, eu fico... Isso que é o bagulho que mais me irrita. O malabarismo mental que as pessoas têm que fazer pra ficar passando pano pros caras. Não, mano. Falou besteira, tem que descer a lenha. Ai, não, olha, veja bem, é regionalismo. Não é. Não é. Isso aí não é regionalismo, tá? Isso aí tem outro nome, tá? No dos três finalistas, que foi... a gente tá aqui mais de um mês depois, né, do negócio, né? Mas dos três finalistas foi o Davi, a Isabelle e a Alane. O Matheus. O Matheus, cara, foi o que passou mais de boinha. Porque a Isabelle, ela simplesmente se eximiu de jogar. Mas, ela não participava de nada. Não sei a que. Galerinha que torceu pro Davi tem muito a agradecer pra ela. Porque na hora que o cara queria bater o sino lá, apertar ela o botão, foi ela que convenceu o cara a não ir. É. Ela devia ganhar pelo menos um milhãozinho, né? Do prêmio. Do prêmio, exatamente. Mas ela dos três ali, eu também acho. Ela não, ela sempre vai voar, né, mano? Merece esse, mais. Sabe o que é que vai ser o futuro aí? A gente vai ver a transmissão do Festival de Parintins lá na Globo, né, mano? Com certeza. Isso já tá bem na cara, né, que vai ter, né? Que é um negócio que a Globo ignorou por muitos anos. E aí agora vai dar a devida importância. Eu acho que o Matheus, ele deveria ter ganho, sabe? Cara... É, dos cara, três ali... Cara, gente boa, sentido. Cortês, cavaleiro, maluco, sabe? Do com sul, a que galera. Mora lá naquelas casas fodidas lá do... Meio bem do mato, humilde lá do... também. Interiorzão, né? Ele é mó interiorzão. Do Alegrete. Eu nem fazia a mínima ideia que existia essa cidadezinha do Alegrete. É uma cidade simpática, como tem várias cidades. Bem, que é bagulho bem... Como que chama essa poder de... Característica, né? E galera que trabalha com... Meu Deus do céu. Vinho com... É, com... Roça. Qualquer negócio de roça, exatamente, né? E mora nessas casas, nas roças, nessas casas de... Ou de lata, ou de madeira, né? Bem do interiorzão do Brasil mesmo. Mas aí vocês estão falando, assim, de quem não ganha, quem merece, nunca ganha. Eu acho que depende muito, porque merecimento pro público, e é uma coisa que a gente até já analisou. Se você pegar os ganhadores do Big Brother, historicamente, eram os coitados da edição. Era sempre aquele que a casa escolhia pra... O caso do Bambam foi assim, o caso da Cidinha foi assim, o caso do Domini foi assim. É sempre o cara que a casa escolhe. É que o Davi, ele deu uma sorte, porque ele falava os absurdos e aí a casa ia pra cima e a galera aqui de fora falou assim, não, coitado do Davi, tá ligado? Coitado, ele tá sendo vítima. E em muitas situações não era, mano. O cara provocava... Aí esperava a reação da pessoa. E ele jogou. E aí, beleza, ele fez o jogo dele. Só que o que me quebra é a galera aqui fora fazendo malabarismo pra defender coisas que são indefensáveis, tá ligado? Agora, por exemplo, o caso da Juliette. O caso da Juliette, ela foi massacrada na casa. Massacrada. Foi massacrada. Ela foi resiliente pra ter aguentado. Exatamente. A história da Ju, muito, muito forte a história da Ju, hein? Sim. É que virou meme, né? Tudo porra é história. Nossa, isso aqui é igual a história da Ju. Agora, você pega o jogo do Arthur. O Arthur não era coitado, mas a casa pegou o cara. E aí, outra coisa, o Arthur ganhou porque a Jade picou uma... porque queria arrumar treta com o cara, velho. É. Entendeu? Então sempre acontece isso. Só que nessa edição, realmente algumas pessoas ficaram contra o Davi, mas pega as coisas que o Davi falava, mano. Ele fala uns bagulho absurdo e o pessoal finge que não tá acontecendo nada. Só que o Davi, ele jogou bastante, né? Jogou. Alguém que jogou durante ali o Big Brother foi ele e... Galera valoriza. E ele foi sobrevivendo, né? Então o pessoal valoriza muito e tem um negócio do ser perseguido também... É matador no Big Brother. Se você é perseguido, a turma vem com gosto de gás pra defender, sabe? Agora, esse foi um dos Big Brothers que eu vi mais interferência do... Não, você tá de sacanagem. Caralho. Pô, o áudio vazando dele conversando com o Davi, velho, vai tomar banho, mano. Vai tomar banho, hein? Tipo, sabe quem tá falando? É o dono da porra toda, não sei o que. Vocês ouviram esse áudio? Porque vazou no ao vivo. E aí, não, era psicóloga. É e que aí, o Boninho tá querendo aparecer demais. Parece esses árbitros de jogo de futebol que querem aparecer pra caralho, sabe? Ele quer aparecer e mostrar que... Porque, cara, a função dele é dirigir o programa. Não ficar aparecendo nas redes sociais, falando e não sei o quê. Tanto que na treta do Bin Laden com o Davi, que os dois iam chegar a viajar de fato ali. Se o pessoal da produção não interfere, falou, parou, tio. Os caras iam pra ver de fato. E por que ele não queria isso? Porque aí o Davi ia ser expulso. E aí acabava a edição pra eles, né? Então tem muita coisa ali. É. Tem muita coisa ali. Eu assisti o Big Brother inteiro, tá? Eu gosto de assistir. Sempre no começo dos anos eu gosto de assistir pro meu entretenimento. Eu vejo como um entretenimento mesmo. Sim, quero é confusão, quero é porradaria, eu quero é discussão. Eu gosto desse tipo de assunto. Pra mim o Big Brother é exatamente isso. A proposta dele é essa. E é um pouco desfocado da realidade mesmo. Ele causa esse entretenimento em mim. Mas... tiveram muitas coisas, tipo a Bia do Brás. Brasil do Brasil! Cara, não aguentava mais, né? Cara, ela fez ela cada exagerada, absurdo. Mas ela era queridinha do público no começo. Mas ela fez, né, muito absurdo, Bruno, que ela já era. Ela podia ter sido expulsa. Ela tava desrespeitando a produção muitas vezes. Sim, esse negócio de colocar, né, esse vestido de casca de banana, de laranja. Véio, sério mesmo. O Brasil do Brasil! Disparada a pessoa mais chata que eu vi no ano. Brasil do Brasil foi demais, meu Deus do céu. Ela nociara. Arrumava treta por umas coisas muito bestas. Se eu pudesse, mano, nunca mais ver ela em lugar nenhum na minha vida, eu ia ficar satisfeito. Pior que você vai ver muito, hein, mano, que ela vai fazer propaganda pra caramba. Vai agora. Porra nenhuma, ela já possível. Fez, ela já fez uma maravilhosa do iFood. Já não vi, tá vendo? Já tá funcionando. Mas olha que coisa maravilhosa. O iFood foi o único que conseguiu calar a Bia do Brás. Ela, tipo, ela não fala nada. Ela vai tá tentar comendo. Falar e... Ah, eu apoio. E ela tá comendo, entendeu? Aí eu apoio. Eu não sei o que vai acontecer com a história do Davi, dessa mãe aí. Tem muita coisa por trás, sabe? Parece que ela tava criando uma empresa com os bordões, ela registrou o Calabreso. Que não pode, porque ela, inclusive, ela foi acionada pelo cara lá, como é que chama? Tony Tornado. Tony Tornado, que usou pela primeira vez, em teoria, né? É, ela tava capitalizando. O disco, o Davi ficou muito puto com o fato de que ela ficou utilizando das coisas dele pra se promover, sabe? Não, né? Não é. Vamos falar a verdade? Não. Ah, mas eu tô falando... Eu tô na Sofoca. Desculpa. Subi na Sônia Abrão. Desculpa a minha sinceridade. Minha isso fonte é... de informação aqui é a Sônia Abrão, rapaz. Isso é o típico cara escroto, cara. O cara, ele quando é escroto pra caralho, quando não tem dinheiro, todo mundo sabe que ele é escroto, cara. Quando não tem dinheiro, aí é aquela mulher que fica a vida inteira com o cara, batalha. Na hora que o cara ganha dinheiro, a primeira coisa que ele faz é pegar e largar a mulher. Isso é o típico mágico escroto, mano. Cara escroto. É que ele falava que ela era namorada, em algum outro momento ele falou que era casado, e eles nunca foram casados, eles não moravam juntos. E aí o pessoal até... Teve uma menina que era vizinha da Mani, que falava assim que o pessoal chamava o Davi de diarista da Mani, porque ele ia todo sábado fazer uma faxina na casa dela, lá na comunidade, dar uma zoada nele. Pô, ser sincero, essa fofoca aí eu não tenho nenhum interesse. É, eu também não tenho interesse. Mas chega porque em mim, né? Eu tô ele, lá na rede ele, social. Ele não é uma pessoa nem interessante, mano. Mas ele é escroto. Eu também não acho interessante, é interessante. Não, mas o problema é esse. A Fernanda é muito mais interessante. É que todo mundo fica defendendo o cara, mas o cara é escroto. A realidade é essa. Só, o que me interessa é isso. Ele é escroto, ele é sem graça, sacou? Não, ele é escroto, mano. Os bagulho que ele falou lá dentro. Acabei de falar do bagulho que ele falou no penúltimo dia. Meu pai me criou pra ser homem, não é pra ser... Mano, ele falou uns bagulho que qualquer outra pessoa falando, todo mundo ia cair em cima. Mas ele falava e o pessoal aqui fora, não, hein? É regionalismo, não é regionalismo. Eu assisti o BBB pra ver a Pitel e a Fernanda falando mal dos outros. Deitada com razão. Na cama. Isso. Não, e outra coisa. Uma, quando sabe, isso acabou, que... perdeu a graça, então paguei. Uma pessoa que me surpreendeu foi a Pitel, cara, porque no começo a Pitel era insuportável. Insuportável. Mas depois, cara, ela cresceu pra caramba. Mas ela ajudou muito a parada do Rodriguinho, né? Sim. Ela transformou o Rodriguinho ali. Ela era disparada a pessoa mais interessante ali. E aí ela chegava, assim, era muito boa, porque eu tava tendo uma discussão, ela chegava parecendo um personagem de Poderoso Chefão, assim, sabe? Era muito boa ela. Mas também fica muito na sombra da Fernanda, né? Porque a Fernanda, ela é a estrela do negócio. Ah, não sei não, acho que até é mais interessante. Não sei, eu gosto mais da Fernanda aí. Fernanda não. É meio... Ah, o debochado dela, a bem Fernanda escrota, ficou na Maria Braga, a Maria Braga ficou putaça com ela, cara. Mas ela é bem escrota também, mano. Ela é, mas Pitel, é uma personagem, a Pitel não é escrota. Não, ela é uma pessoa, filho. Uma personagem não mete essa, não. Não, ela é uma personagem, sim. Não se esqueça. Tu é um personagem, que... Felipe Mesquita. Não, de jeito nenhum. Eu acho que não é personagem ali, não, mano. Ali sou não. Você, na vida real, você é outra coisa. Não sou, não. É, sim. Quer que eu fale as coisas da vida real? Que eu falo. Ah, eu só não conto as coisas, mas eu sou a mesma pessoa. Mas tiveram várias coisas do Big Brother, tipo a Vanessa Camargo sendo expulsa, né? E aí ela dizendo que tá fazendo um curso de afrobetização. Meu Deus, afrobetização. Essa mulher não importava antes, porque ela tem que importar agora, sacou? É. Tipo assim, ela era uma pessoa que ninguém já registrava a existência dela, fora o fã-clube da Vanessa Camargo. Sacou? Por que agora o resto do Brasil tem que ligar pra ela? Ninguém liga pra ela não, mano. Ninguém nunca ligou, não. Aquela Vanessa Lopes, que era muito famosa no TikTok, e aí foi... Deu mole, filho. Devia ter ficado lá. Também, né? E é engraçado, porque a regra de você apertar o botão e desistir é assim, você sumiu. Não vai ter mais... Não vai aparecer em nada na Globo, vai perder todos os contratos, não vai aparecer em nada. E aí, dessa vez, ele disse assim, gente... As pessoas que foram expulsas e apertaram o botão são muito grandes. Não dá pra gente ignorar eles. Né? Senão ninguém vai querer mais vir pro Big Brother, caralho, né? E aí foi isso. Tanto que a Vanessa Lopes apareceu diversas vezes matériazinha no Fantástico, na praia, tô melhorando, não sei o quê. Enfim, né? Cara, que loucura esse Big Brother, mano. Cara, muitas coisas. Eu achei que foi uma edição muito boa, tá? A edição 24... A edição muito boa. Acho que o final ficou muito sem graça. Ficou sem graça. Todo mundo sabe o que ia acontecer, né? É tanto quando chega quando tem 10 pessoas, todo mundo fala assim, caraca, top 10, não sei o quê. Eles fazem um turbo, né? Porque ninguém aguenta mais essa galera. Aí é tipo assim, é eliminação na quinta, no domingo e na terça. Eliminação quinta, eu sempre domingo, me perco nessa época, a coisa anda muito rápido. Tipo assim, eu acho que ele passa muito tempo com muita gente que não importa, sacou? É. E aí no final corre, né? Porque o começo do programa tem muita gente, tem 20 pessoas, metade da casa não importa. Aí, tipo, nas 10 pessoas que de fato importam, no final passa 2 semanas, acaba. Pô, eu vou dar uma dica pra Globo, hein? É que o Boninho não vai estar mais, né? O Boninho vai sair da direção do programa. É? Não sabia. Vai. Mas quem eu vou dar uma entrar? Dica pra Globo. Não, Thiago Leifert. Não anunciou ainda. Não, como diretor, na pô. Na direção? Vou dar uma dica pra Globo. Vocês têm que fazer eliminatória dupla no Big Brother. Tem que ter uma casa paralela... E aí todo mundo que for sendo eliminado vai pra essa casa paralela. E aí no final vai o vencedor de cada casa, entendeu? Então vai ter uma casa e a casa dos eliminados. Mas como é que o Boninho ele vai sair e é o programa que mais... Cara, o Big Brother 24 faturou R$1 bilhão, Bruno. Mas o cara cansou, velho. Ah, vai sair porque vai aproveitar a boia dele lá com as coisas dele, pô. Chega, né? Pô, mas aproveita os outros meses do ano, cara. Tem 3 meses você não pode aproveitar? Não, deve trabalhar o ano inteiro, filho. Você acha que ele trabalha só nesse período? Eu não sei se ele vai sair agora, não, porque ele falou que... Foi ele que... tem um vídeo dele falando do Big Brother 2025. Não, mas ele faz um anúncio, né, cara? 60 mil duplas, porque agora vai entrar de dupla, né? É que nem na época lá da Ana Clara, né? Que ela entrou com o pai dela, se não me engano, com a família dela, sei lá. E agora vão entrar duplas. Aí pode ser, tipo, 2 amigos, 2 amigas. Pode ser um casal. Pode ser... Eles vão acabar com esse trem do camarote, né? Dos famosos. Eu acho que não, não sei. Eu acho legal ter gente famosa. Mas é que aí o Big Brother tem uma desvantagem com relação à Fazenda, porque assim, você vê que os famosos que vão pra Fazenda não se queimam tanto, mas o Big Brother, não sei o que acontece, que dá um jeito de destruir carreiras, tá ligado? E não recupera mais, não recupera. Não, tem aquele Juninho, cara, que ele saiu do Big Brother, e aí a Lani acusou ele de assédio, e simplesmente jogou isso na lua, e aí o Babu... Ele foi lá no programa da Patrícia Poeta e falou assim, cara, o que essa menina fez foi um absurdo. Você pega um cara de comunidade e você joga que ele te assediou e simplesmente, tipo assim, lava as mãos e não tem comprovação. É depois, meses depois, perto do final, fala assim, não aconteceu nada, não sei o quê. E aí o cara passou 2 meses apanhando de todo mundo e aí ele ficou, cara, ele terminou com 100 mil seguidores. E aí ele postou assim, todo mundo acha que vida de ex-Big Brother é a maravilha, não sei o quê. Aí tava lá, ele voltando a fazer serviço de motoboy. É porque o Big Brother ele tem uma dimensão muito grande, né? Ele tem mais do que ele merecia, inclusive. Porque ele pauta muitas coisas e cara, a internet destrói a vida de muita gente. Sim. É bizarro, cara. Qualquer fala fora de contexto, ela se torna um monstro gigantesco, né? Por isso até que o Davi deu uma enlouquecida depois, que foi... É de assim ver, caraca, como assim tem tanta gente que me odeia? A Bia, né, a Brasil do Brasil, ela pensava que ela tava sendo amada. Meu Deus, eu tô sendo, né, amada. E ela percebeu que tem muita gente que tem ranço dela. Que não aguenta essas propagandas dela, assim, esse jeito. É aquele negócio, a pessoa, ela, quando ela força muito, e ela claramente era um personagem, né? tinha como ser outra coisa aqui dali, né, Bruno? Pelo amor de Deus, uma coisa é você brincar uma vez ou outra. Toda hora, Brasil, sim, Brasil, mano, Brasil, Brasil, Brasil, assim, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil. Tem gente assim. Dizem as amigas dela da faculdade que ela é assim mesmo. É, loucura. Tinha uma amiga do grupo de teatro dela, falou que ela era assim mesmo e tal. Ó, oh, tipo a Yasmin Brunet. Foi lá, fez o jogo, entrou nas polêmicas e capitalizou e é isso aí. Fez o joguinho certo, né, do negócio. O próprio Rodriguinho mesmo, que ninguém nem sabia que existia mais o Rodriguinho. E ele teve lá seu destaque também, né? O Bin Laden, né, que virou MC Bin. Porque Bin Laden é foda, né? Foi muito curioso isso deles. A galera tava sendo injusta em algum momento com Bin Laden, aí o pessoal, justiça por Bin Laden. É, Bin Laden estava certo. E aí começou a entrar no Trend Topics gringo. Isso, e a galera, meu Deus, que tão elogiando Bin Laden no Brasil, é isso? É, muito bom. Aí, Big Brother, a bobajada que ocupa a cabeça da turma frequentemente. Inclusive, tem uns canais no YouTube, não sei se vocês chegaram a ver em algum momento, tiveram alguns canais que criavam umas fanfics do Big Brother. Tipo assim, Fernanda mata Pitel e corta a cabeça do Rodriguinho, sabe? E aí tem uma fanfic sendo contada. Ah, hoje a Fernanda fez isso e cortou a cabeça, não sei o que. E a tiazinha acreditando. Tem que banir. Por que é que não expulsam ela? Ai, meu Deus, que loucura, mano. Big Brother, esse show de loucura. Talvez seja o acontecimento do ano que mais causa engajamento na internet, né? Em Instagram, em Twitter e etc. E continua bombando. Quando a gente pensa que vai acabar, eles continuam trazendo lá o holofote pro negócio. É isso? Falamos de Big Brother? Nem era o assunto, né? Não, nem sei qual era a pergunta. Também não sei. A gente respondeu a pergunta? Pega mais um, então. O que o 99 Vidas trouxe de inesperado nas nossas caraca, vidas? Caraca, como a gente foi parar nessa, mano? Caralho, é. Eu diria que tudo, porque eu não esperava nem estar no 99 Vidas. Cara, o 99 Vidas, ele trouxe muita coisa legal. A gente lançar nosso jogo, a gente poder ser ouvido por tanta gente, sabe? Em vários lugares do mundo mesmo, assim. A gente fazer parte da vida das pessoas também, né? Isso é muito legal. As pessoas têm a gente como companhia, né? Uhum. É muito legal ser companhia da turma, sabe? Eu fico feliz de ser companhia das pessoas. É uma coisa legal mesmo. Eu sei que em muitos momentos que a gente tá passando por diversas situações na vida, tudo que a gente queria era uma companhia, né? E às vezes um podcast, um vídeo, uma série, um filme, eles fazem uma certa companhia, né? E o podcast, então, né? Pela portabilidade... Você bota lá no seu ouvidinho e tem essa conexão, né, de estar no ouvido da pessoa, né? É uma conexão bem diferente. Eu gosto de fazer esse serviço, que é estar, né, na companhia das pessoas. Fechamos! Eu sou Júlio de Filho! Eu sou Felipe Mesquita. E eu sou Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau!